É Mani P, nigga. Essa faixa é especial, dedicada pra mim. Por mais que eu fique nesta solidão, eu tenho-me como automotivação. Eu nunca perco a minha paixão nas coisas que eu faço de coração. Por mais que eu fique nesta solidão, eu tenho-me como automotivação. Eu nunca perco a minha paixão em tudo que eu faço com dedicação. Por mais que eu fique nesta solidão, eu tenho-me como automotivação. Eu nunca perco a minha paixão nas coisas que eu faço de coração. Por mais que eu fique nesta solidão, eu tenho-me como automotivação. Eu nunca perco a minha paixão em tudo que eu faço com dedicação. Shit, sempre me mantive forte e preparado, porque no final acabo sendo sempre abandonado. Confiar nos seres humanos é meio complicado. Jesus também foi traído e nós soubemos o resultado. Não conto com ninguém, faço tudo por mim. Amigos próximos traem, depois mostro os marfins. Penso menos nos outros e muito mais em mim. Quando eu estiver na luta, ninguém vai me acudir. Shit, ninguém vai sentir a dor que eu sentir. Confio mais em Deus e no Mani P. Pelo menos eu sei que eu não vou me trair. Quando eu estiver sem força, ajoelho e oro por mim. Sempre estive aqui quando eu precisei. Sempre estive aqui quando não aguentei. Sempre estive aqui quando eu celebrei. Sempre estive aqui quando não vi ninguém. Por mais que eu fique nesta solidão, eu tomo como automotivação. Eu nunca perco a minha paixão nas coisas que eu faço de coração. Por mais que eu fique nesta solidão, eu tenho-me como automotivação. Eu nunca perco a minha paixão em tudo que eu faço com dedicação. Sempre me amei, sempre me cuidei, sempre me esforcei, sempre me dediquei, sempre confiei-me, sempre acreditei-me, por mim celebrei, por mim festejei, por mim lagrimei, por mim eu chorei, por mim eu cantei, por mim eu dancei, por mim eu brinquei, por mim aproveitei, por mim me cuidei, por mim me amarei.